Venha cá, meu filho. Eu tenho que falar umas coisas para você. Eu sei que vai ser difícil de entender. Você já percebeu que a vida não foi generosa com você. E por outro lado, eu e sua mãe não aprendemos a crescer. Desinformação, sofrimento, tirar os alicerces do seu desenvolvimento. Às vezes as coisas são duras de encarar, mas uma vez o sistema agiu. Uma família conseguiu separar uma família como a nossa. Uma família que não teve uma estabilidade financeira. Mas aê, a vida é assim, aos trancos e barrancos. Lutamos para sobreviver. Cada cabeça uma sentença, cada sentença uma cabeça. Cada vida é uma vida diferente, meu filho. Eu e sua mãe nunca aprendemos a conviver juntos. A nossa vida sempre foi assim. Já esperávamos pelo triste fim. Temos que pensar em cada dia que virá. Você sabe bem o que te aguarda por lá. Eu estou dizendo porque sou sua mãe e te quero bem. Você sabe disto muito bem. Não se deixe cair no buraco. Você se sentirá muito mais seguro. Sou sua amiga e quero te ajudar a raciocinar, pensar direito a respeito de ter moral. Isto em um homem nunca fez mal. Vamos seguir a nossa trilha, vamos unidos de mão dada. Como uma verdadeira família, eu sou sua carne e você é meu sangue. Isto não se separa. Com um dilema juntos vamos alcançar. Não haverá problemas, não. Ouvindo esta questão te servirá de lição. Só acredite em Deus porque morreu por todos nós. Ele te iluminará em cada passo que você dá. Coração de mãe nunca se engana, não. A respeito do filho que você ama. Faz assim comigo, não. Volte pra casa, volte a ser meu menino ou filho. Yeah. Volte pra casa, volte aos braços de tua mãe que te ama. Yeah. Filho, não faz assim comigo. Volte pra casa, volte a ser o meu menino, vai.